ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concerto número 1, em Mi bemol maior, para clarinete e orquestra, Opus 1, de Bernard Henrik Krusel, com Per Bilman, clarinete e orquestra de Câmara de Uppsala, sob a direção de Gerard Korsten. Movimentos Allegro, Adagio, Rondó, Allegretto. Thank you. Concerto número 1, em Mi bemol maior, para clarinete e orquestra, Opus 1, de Bernard Henrik Krusel, com Per Bilman, clarinete e orquestra de Câmara de Uppsala, sob a direção de Gerard Korsten. Movimentos Allegro, Adagio, Rondó, Allegretto. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1080M. Patódia profana para vozes e instrumentos, de Constantin Huygens, com Wilke T. Brummelstrette, mezzo-soprano, Nico van der Meel, tenor, Zibe Henstra, cravo, Mike Fentros, tiorba, Minneke van der Velden, viola da gamba. Patódia profana para vozes e instrumentos, de Constantin Huygens, com Wilke T. Brummelstrette, mezzo-soprano, Nico van der Meel, tenor, Zibe Henstra, cravo, Mike Fentros, tiorba, Minneke van der Velden, viola da gamba. Os diversos períodos da história da música erudita, seus principais compositores e intérpretes, você ouve diariamente aqui pela Rádio da Universidade. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.